Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Foz Esportes. Hoje com Guilherme Wojtkowski. 10 horas e 4 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Hoje é sábado, 1º de novembro de 2014 e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes deste sábado. Campeonato Amador de Foz do Iguaçu define neste fim de semana os 8 classificados e o novo rebaixado para a segundona de 2015. Torneio Internacional de Tênis em Foz do Iguaçu abre inscrições para atletas brasileiros e estrangeiros. Foz do Iguaçu terá curso da FIFA para prevenir o surgimento de lesões nos atletas profissionais e amadores do futebol. Ciclistas e enxadristas de Foz do Iguaçu destacam-se no cenário internacional. Túnel do Tempo, Foz do Iguaçu já teve equipe na Série B do Brasileirão. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E damos início ao programa de hoje falando do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, que terá na tarde de domingo a última rodada da primeira fase da competição, valendo vagas nos jogos de mata-mata e fuga da segundona para as equipes ameaçadas de rebaixamento. Todos os jogos começam a partir das 4 horas da tarde nos seguintes locais. Vila Paraguaia contra o Vila C no estádio do Guairacá, aqui no centro de Foz. Canarinho contra o São Francisco no estádio do ABC. União Copo Gelado contra o Aparecidinha no campo Iguaçu, que fica ali no bairro Morumbi. Vila Miranda contra a Portuguesa no bairro Três Lagoas. Baterias Pilar contra o Três Lagoas no campo do Tertuliano ali no Parque Presidente. E fechando então Jardim São Paulo contra o CRG 14 no campo do Jardim São Paulo. 6 equipes já estão classificadas, os líderes Aparecidinha e Vila C com 19 pontos cada. O Jardim São Paulo que tem 17, Baterias Pilar com 16 pontos e a equipe do Três Lagoas e também a do Canarinho, que tem 15 pontos ganhos até o momento. Brigam pelas últimas 2 vagas e também para não cair para a segundona do Amador. Vila Miranda e CRG 14 com 12 pontos cada, São Francisco e Portuguesa com 11 e a Vila Paraguaia com 10 pontos. União Copo Gelado, que tem 7 pontos, é o lanterna da competição e já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão de 2015. E ainda falando do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu, foi realizada nesta semana na sede da Liga Iguaçuense de Futebol uma reunião entre o novo presidente, Alexandro Fogagnoli, e representantes dos clubes que pretendem disputar a segunda divisão de 2015. O objetivo foi discutir principalmente a regularização documental das equipes, visando deixá-las em dia com a Liga e com a Federação. Segundo Fogagnoli, as etapas burocráticas fora de campo são necessárias para que o futebol amador de Foz do Iguaçu possa chegar a um novo patamar. A gente está passando por uma reestruturação interna da Liga. Isso é, nada mais é do que toda a parte de documentação da Liga com patrocinadores, com parceiros, com entidades, com federação, com a Receita e também dos clubes com a Liga. Então essa reunião hoje nada mais é para esclarecimento da participação dos clubes para 2015, que no caso a segunda divisão começa já no primeiro semestre. Então, para que eles se antecipem em cima da documentação que a gente vai precisar, que vai ser exigida para poder participar do campeonato próximo ano. Porque até agora foi pensado simplesmente na questão técnica do desenvolvimento do campeonato, mas tem toda a questão burocrática, jurídica, de existência dos clubes perante a Liga, perante a Federação, que é um segundo passo, um segundo degrau que deve ser subido agora para que a gente consiga normalizar e legitimar a Liga como entidade promotora do desenvolvimento do futebol amador e também dos clubes como participantes. Mesmo porque o formato, o desenvolvimento do campeonato, a parte técnica, como eu já falei, eu acho que está indo muito bem, dificilmente tem como se alterar isso em questão de calendário. Já está tudo bem ajustado, as equipes já estão acostumadas, o município já está acostumado com esse calendário. Palavras de Alexandre Fogagnoli, presidente da Liga Iguaçuense de Futebol. E o fim de semana será de muita movimentação também no Campeonato de Veteranos em Foz do Iguaçu, com jogos hoje à tarde nas categorias 35, 40, 45 e 50 anos. Para os times das categorias 40 e 45 anos, os jogos serão no mata-mata, com as semifinais do 40 e as quartas de final do 45, partidas que acontecem em 14 campos aqui pela cidade, totalizando 24 jogos. A competição é organizada pela Associação Recreativa e Esportiva de Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu, a Arevef, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que contribui pagando a taxa de arbitragem. E a cidade de Foz do Iguaçu receberá pela primeira vez o curso FIFA 11+, um curso de prevenção às lesões no futebol realizado pela Liga Iguaçuense de Futebol com o apoio do Centro de Pesquisa e Medicina da FIFA. Em entrevista à CBN, o fisioterapeuta Anderson Kirihara falou sobre a atividade que tem como objetivo melhorar a preparação de atletas durante a temporada e capacitar profissionais de fisioterapia e educação física. É um curso com a chancela da FIFA, na qual, através desse curso, ela é um curso voltado para a prevenção das lesões. E a Liga está trazendo esse curso, junto com nós aqui da clínica, para a população de Foz. Tem um público-alvo, mas ele está aberto a qualquer pessoa que queira saber um pouquinho e fazer um pouquinho de prevenção nas lesões do esporte. E o que nos chamou a atenção justamente é que este curso ele conta aí com o apoio do Centro de Pesquisa e Medicina da FIFA e trará também um instrutor FIFA 11+, aqui para a cidade? Isso. Através do Dr. Moisés Cohen, que é um renomado ortopedista aí do Brasil e de nome internacional também, Centro Médico de Excelência da Unifesp, da USP, é ele que é o responsável pelo FIFA 11+, no Brasil. E o instrutor, o Dr. Ronaldo, que é fisioterapeuta também, ele que vem para dar esse curso para que possa ficar todo um curso no padrão FIFA mesmo, já que é isso que a FIFA exige. A FIFA é muito exigente quanto a isso, e por isso ela já nomeou esse fisioterapeuta, o Dr. Ronaldo, através do Dr. Moisés Cohen, para que venha fazer esse curso em Foz. E o curso acontece no dia 14 de dezembro, as vagas elas são limitadas. Como é que pode-se fazer aí, pode-se proceder para a questão das inscrições e até quando é possível fazer essa inscrição? A inscrição, na verdade, ela vai até 3, 4 dias antes do curso, né, que é dia 14 de dezembro. Porém, nós temos um limite de vagas, são 20 vagas apenas, isso é uma solicitação da própria FIFA, ela preza muito por essa qualidade. E quem quiser se inscrever, o valor é R$ 180,00, pode estar ligando no telefone fixo, que é o 45-3524-6647, na Global Físio, ou o 45-9945-0306, que é o meu celular, e aí vai falar comigo mesmo. Mas é um curso que, como te falei, são apenas 20 vagas, né? Hoje, para você ter uma ideia, já me passaram a informação aqui, nós temos só 8 vagas disponíveis. Palavras de Anderson Kirihara, fisioterapeuta em Foz do Iguaçu, a respeito deste curso FIFA 11+, que acontece no mês de dezembro, conteúdo que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. E recém entregue à comunidade de Foz do Iguaçu, o campo de grama sintética da Vila Senova já está sendo alvo de vandalismo. Foi o que informou nesta semana a Secretaria Municipal de Esportes, que foi autora da reforma ali no campo. Segundo a secretaria, indivíduos tentaram arrombar o cadeado do portão e também danificar parte das grades de proteção. Lembrando que o campo é aberto ao uso da comunidade, porém tem restrições quanto ao horário de funcionamento. Durante o dia, por exemplo, a prioridade é para a realização de aulas das escolinhas. 10 horas e 13 minutos e vamos agora ao Túnel do Tempo. Você sabia que Foz do Iguaçu já teve representante na Série B do Campeonato Brasileiro? Pois foi há exatamente 25 anos atrás, com o extinto Foz do Iguaçu Esporte Clube disputando a Segundona Nacional. Naquele ano, em 1989... A atual Série B era chamada de Divisão Especial do Campeonato Brasileiro e tinha 96 times, isso mesmo, 96 times divididos em 16 grupos de 6. O Foz ficou no grupo P ao lado de Operário Ferroviário, aqui do Paraná, Joinville, Noroeste de São Paulo, Caxias, do Rio Grande do Sul, e do extinto Pinheiros, também aqui do Paraná. A estreia foi com um empate por 1-1 contra o Operário no estádio do ABC, e a despedida foi com uma surpreendente vitória fora de casa em Curitiba por 1-0 contra o time do Pinheiros, que a partir dali, exatamente daquele jogo, ali foi o ponto final para o Pinheiros. Pinheiros abandonou os gramados, juntou-se com o Colorado e formou o que hoje é o Paraná Clube. O time aqui de Foz do Iguaçu tinha o artilheiro Curé como um dos seus destaques naquela campanha, terminou na quarta colocação do grupo e não conseguiu avançar para a próxima fase. Atualmente, a única equipe profissional da cidade de Foz do Iguaçu é o Foz do Iguaçu Futebol Clube, que joga a segundona do Campeonato Paranaense. E por falar na divisão de acesso do Paranaense, competição na qual o Foz terminou em terceiro e não conseguiu subir, foi realizada no último sábado a grande decisão do campeonato, com o duelo entre Cascavel e Nacional. No jogo de ida, a vitória do Nacional lá em Rolândia pelo placar de 1-0. E no jogo de volta, o que não faltou foi emoção. Confira na reportagem de David Souza, direto da CBN Cascavel. O Futebol Clube Cascavel sagrou-se campeão da segunda divisão do futebol paranaense no último sábado à noite no Estádio Olímpico Regional. A vitória de 2-1 sobre o Nacional de Rolândia teve todos os ingredientes que pede uma decisão: torcida, expulsões, jogadas duras, discussões, lances bonitos, gols e muita, muita emoção. Logo no começo do primeiro tempo, Fabinho, do Futebol Clube Cascavel, e Didi, do Nacional, se desentenderam e foram expulsos. O Nacional, que jogava pelo empate por ter vencido o confronto de ida por 1-0, abriu o placar no primeiro tempo com Vieira, depois de um pênalti desperdiçado pelo atacante Tony do FCC. Na segunda etapa, o Aurinegro conseguiu o empate aos 39 com um belo chute de Maurício, e a virada veio aos 48 minutos com William, que tinha entrado na metade do segundo tempo. O torcedor presente foi ao delírio no Estádio Olímpico Regional. Eufórico com a conquista, o técnico Paulo Foiani afirmou que o Futebol Clube Cascavel não merecia um segundo lugar por tudo que fez na competição e reconheceu que poderia ter sido mais fácil a conquista. É muita emoção, cara. A gente, desde o primeiro minuto de jogo, a nossa equipe buscou o jogo, cara. Perdemos penalidade, poderia ter sido um pouco mais tranquilo. Tivemos jogadores expulsos e nós não baixamos a guarda. Jogamos com ofensividade, com criatividade, trabalhando, sem sentir a pressão. Tomamos o gol e continuamos na mesma dedicação. Fiz as mudanças e as coisas aconteceram, cara, né? Então é. Mas chega num momento decisivo desse, e quem trabalhou corretamente a competição toda, não que o Nacional não trabalhou, mas a gente conseguiu o nosso objetivo, né, cara? Heróis do título, Maurício e William, contaram que um filme de toda a carreira passou pela cabeça de cada um. Passou muita coisa, cara. É, todo o campeonato que a gente fez, e a gente não merecia ser derrotado. Toda honra e toda glória pra Deus, e a gente tem que agradecer muito por tudo que ele fez por nós e pelo título agora comemorar. O que você atribui a essa conquista? Tudo, cara. Empenho, tudo. Desde o primeiro dia até agora, diretoria, jogadores, todos juntos, remendo pro mesmo lado, e agora é comemorar o título. Ah, lembrei de muita coisa, né? Agradecer a Deus e meu pai, que eu lembrei muito de muitas coisas que eu passei com meu pai lá em casa, Joinville. Foi muito difícil e graças a Deus eu acreditei na bola ali e pude fazer o gol, ajudar o Cascavel, mas todos lutaram e conseguimos o título. O arbitral para a primeira divisão do futebol paranaense, que deve começar no dia 1º de fevereiro, será realizado nas próximas semanas na sede da Federação Paranaense em Curitiba. David Souza, repórter CBN. E confirmando, né, lembrando que Cascavel e Nacional então sobem para a primeira divisão do Paranaense 2015, o Foz do Iguaçu Futebol Clube mais uma vez bateu na trave e não subiu. 10:18, tiveram início na noite desta sexta-feira e seguem até domingo no ginásio do Grêmio em Foz do Iguaçu as disputas da fase semifinal da Taça Paraná Sub-7, com a participação de 4 equipes em busca de 2 vagas na fase final. Além do anfitrião Foz Cataratas Futsal, estão em quadra o Tistu Futsal de Curitiba, o Colégio Pose Alfa de Medianeira e a Escola Professor William de Cascavel. Hoje à tarde, os jogos acontecem a partir das 4:30. No domingo, a programação tem início às 10 da manhã. Das quadras do futsal para as quadras do tênis, Foz do Iguaçu realizará na segunda quinzena de novembro a 7ª edição do Catanatas Open de Tênis, torneio que faz parte da série Future e vale pontos no ranking mundial. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas direto no site da Federação Internacional de Tênis. As disputas acontecem no Centro Internacional de Tênis Iguaçu, o CIT, e renderão $15 mil em premiação. A expectativa é de que tenistas de mais de 10 países confirmem presença. Representantes de Foz do Iguaçu e do Paraná participarão de uma seletiva na semana prévia à chave principal, que inicia no dia 24 de novembro. E muita gente pode até não saber, mas Foz do Iguaçu é hoje uma potência no xadrez, esporte que é considerado um dos principais jogos de raciocínio no mundo. Na semana que passou, o enxadrista Hugo Caetano, que é filho do mestre Pedro Caetano, participou do Campeonato Continental de Xadrez Clássico em Natal, no Rio Grande do Norte, torneio que teve 198 jogadores procedentes de 11 países. 4 atletas, sendo 2 dos Estados Unidos, 1 do Brasil e 1 do Peru, conquistaram vagas para a Copa do Mundo de Xadrez, que acontece em 2015 na cidade de Baku, capital do Azerbaijão. Aqui pelo estado, a equipe que representa o xadrez feminino de Foz do Iguaçu terminou em 6º lugar nos Jogos da Juventude do Paraná, conquistando, entretanto, 8 medalhas na competição. E outro esporte que vem trazendo orgulho aos desportistas iguaçuenses é o ciclismo. Com seguidas conquistas individuais ou coletivas por parte dos atletas e equipes da terra das Cataratas, no fim de semana passado, mais uma vitória, desta vez no Tour do Paraguai, disputado na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira seca com Ponta Porã. Sidney Rodrigues, representante de Foz do Iguaçu, conquistou o primeiro lugar na categoria Elite. Alessandro Rodrigues, também de Foz, ficou em terceiro. Nos Jogos da Juventude, Foz do Iguaçu conquistou a medalha de ouro no Paraná e ciclistas de Foz participam também de disputas nacionais e internacionais com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. Fim de semana de muito esporte na programação da Rádio Que Toca Notícia, com jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a partir das 8 da noite, você acompanha a jornada esportiva para Corinthians e Coritiba no Brasileirão, ao vivo, da Arena Corinthians. No domingo, a partir das 4 da tarde, preparativos para Cruzeiro versus Botafogo e, na sequência, Flamengo e Chapecoense. Sinal da CBN você ouve no AM em 1320 e na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes, deste sábado, 1º de novembro de 2014, os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência vem o CBN Entrevista, eu volto às 11 da manhã com o programa CBN Turismo.